És uma estranha, estranha a memória que me cerca e nada mais tenho que memória. Já não te sinto o sabor, as laranjas de agosto que punhas nos bolsos largos e onde descansavam as lembranças das tuas mãos e de invernos passados. Já não te sinto a voz seguida do tilintar de uma chávena de chá, de um portão de jardim que se abre para o desconhecido. Já não te sinto a textura na ponta dos meus dedos estranha. E para te tocar, fecho os olhos. Fecha-te os olhos para te tocar, para que não vejas as minhas mãos grosseiras, para que não te seja também estranha, estranha a tua memória.